Twister Express, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 26224, transfere, você é da Pucaracaju. Você dá uma miséria, você é da Puca, 6224. 244. Salvador, Gol 924, 1210, por Caracajú. Puca, Gol 1974, Falecista, por Caracajú. Claro, pro de Puca, aguardando a Caracajú, Gol 1974. Salvador, Gol 1868 na Pouca. Muito boa noite. Zero Pouca, Gol 1868. Olha, assim que possível pro Aracaju, pro Gol 1868.